Gente. Jobson 723, ingresso, portão 05. Portão 05, 723. Eu dou Tom Oscar Tango, Aracaju, só confirma o nível. Será Puca Caju, subida. Puca Transição Caju, Alfa Romeo Uniforme Caju. Salvador, boa noite, trip 52 no meio. Trip 52 no meio, boa noite, contato radar na decolagem, suba ao nível 130, saída Conde. 130, saída Conde, 52 no meio. 52 no meio. 52 no meio, saída Conde. Parede, tá tráfego, curve, corrijo, mantenha proa 070, proa 70, limite ao cruzamento do nível 0620, após, voa direto Conde, ok? Retornar para o 070 aqui, para depois de Conde. 5. Ufólogo, 1-6-1-3, está com 1-0-0 a bordo, 3 horas e 45, alternando com SINS para o táxi. Via Indy Alpha, ponte espera 186, ajuste 1-0-1-1, bom voo e boa noite, bom número 3. E Alfa, ponto espera 186, obrigado, boa noite, bom serviço, bom número 3. Salvador, Salvador, Gorão 398, boa noite, passa 200 para 150, com o meu. 398, boa noite, acione a identificação, desceu 050, vigilância, chegada à maré, sou indicado no momento. 50 na maré, identificou no 398. O gol no 398, reduz a indicada, 1 no, corrijo, 2, 250 nós. 250, reduzindo, 3 a 0. 230, Golf 677, decola da 17 com curva esquerda. Subida Puca, transição Caju. Aciona 5025, frequência do controle 119, decimal 8. 1885, boa noite, contato radar na decolagem, bom nível 3620, saída da El. Para o 360, da El, boa noite, 85. Boa noite, gol no meio, no 3, a linha e decola, pistão no 0, vento no 2, 0 graus, no 1, no 9. A linha decola, 1 no 0, gol no meio, no 3. 2 no meio. Delta Oscar Tango, ajuste 1 no 0, 1 no 1, então bom voo, boa noite. Gago Vicente, Saulo 07, frequência livre, boa noite. Frequência livre, boa noite. Foxtrot Lima está autorizada a final do ILS X-Way para a pista 10, reporte localizador. Lima. Controle 1 no 98, bom voo. 198, boa noite, bom serviço, número 3. cima. A escuta, prossiga. Autorizado IRS X-Ray para pista no zero, reposto estabilizado. Pista e Fox Lima, Eco já estabilizado. Controle, boa noite, ó. Gol no meio no 3 decolado, passa 1700. Gol no meio no 3, boa noite, contato radar na decolagem, só 3620, saída da EL. 360, saída da EL, gol no meio no 3. Corrigindo, é saída gole, gol no meio no 3. Saída gole, no meio no 3. Solo 3561, para o pushback acionamento no 9. Autorizado, reporte para o ataque. Autorizado, reportar ataque, tá 3561. Torre, papa, papa, Juliette, alfa, certo? Décima 1, alterno no 33, decimal 25, bom voo. 251, secundária. 133-25. 133-25, grato já. Se fazer uma gentileza, anotar o telefone, por favor. Irmão, prossiga. Eu vou falar com você. O esquilo Zulu, regra de voo alterada 2211, desça a 1500 pés. Já tem visual com campo, confirma? Sim, Matheus, visual com cabeceira. Ciente, chame a torre Salvador, 1186, bom pouso, uísque, quilo Zulu. Grato pra você. É o uísque quilo Zulu? Tá tudo na porta, tem o uísque quilo Zulu. Quanto quilo Zulu vai estar captando de 7 para a porta? Sente o uísque quilo Zulu, encurte, reposte 2 milhas fora. No 885, chame Recife, 125, décima 1, alterna no 33, décima 25, bom voo. 251 agora, bom, 1885, obrigado. Gol no 398, livre de restrições em TAP, terça 2000 pés, ajuste 1011. 2011, no 398. Realizado o Whisky Box Lima. Luiz Fox Trot Lima, chame a torre 1186, bom pouso. Ei, boa noite, boa noite. Luiz Quilo Zulu tem livre pouso, pista no 7, vento no 1, 0 graus, 1119. Zulu, Zulu de paz. Boa noite, Azul 4071. Azul 4071. Prossiga. Gente da Romeu para. Autorização Campinas 3 Azul 4071, autorizado Campinas, nível 360. Decola pistão 0, curva direita, saída da El, Fazel, Leda, voa direto, bridge e após o número 6. Frequência do controle 119.8, código transponder 5041. 00, Romeu Golf Vitor, descendo até 2.000 pés, o ajuste é 1.011 em Salvador, reporte visual com a cabeceira no 7. Ok, vai manter a proa 100, descendo para 2.000 pés, a gente 1.011, vai reportar visual com o campo, Romeu Golf Vitor. Correto, mestre para cima, meu táxi. Solo T3561 para o táxi POD 97, 5 horas a treinando com fim. 97, 5 horas e alternado? O 3561 é 97 POV alternando com fim. Com fim, escoteado, cruzado táxi via Juliette Alfa até o ponto para o Pistino Zero. Não aponta para a torre no 18.62. Juliette Alfa, ponto zero, 18.62. 3561. Obrigado, boa noite, bom serviço, número 3. Igualmente. Alô, Glauco. Base final no 7, baixada e travada, observando o tráfego. Whisky Fox Lima. A gente tem. Oi. Correção, aguarde a pista livre, ok? Whisky Fox Trot Lima. Continue a final aguardando a pista livre. Lima. Whisky Fox Trot Lima, livre pouso no 7, vento no 0 graus, no mais. Fox Lima, obrigado, Glauco. Gente, Whisky Uso Lou, boa noite. Correu 3561, boa noite. Próximo ponto espera já pronto. Estou no zero, vento no 20 graus, 1 no 0 nós. Confirme pro 3561. Então 3561, a linha mantém 1 no 0, ok? Vou checar o equipamento aqui. A linha mantém 1 no 0, tá 3561. Oscar Golf Serra, boa noite, contato radar, mantendo 070, 1,5 mm da posição coral. Mantenha a proa da posição ITAP, aguardando chegada da maré, reporte descida. A linha e decola, 0, 3561. Na visual para a nave à nossa direita, é preciso redução? Não. Mantenha a proa, como eu te informei, a proa 100, o Romeu Golf Vitor. O senhor deve prosseguir para a cabeceira no 7 atrás da aeronave, ok? Ok, Romeu Golf Vitor. Voo no 398 para o Loki, curva à direita, na proa 075. Direita, proa 075, reposto estabilizado. Essa proa está autorizada a final do ILS X-Ray. 075 autorizada a final do X-Ray, no 398. 398, informação de tráfego, sua posição de 10 horas, meia dúzia de milhas, mesmo rumo, passando 2.500, um Papa Alfa Tango 4. Gente, Alô Salvador, muito boa noite, 75827 para o Galeão nível 3.0. Por gentileza, você tem a nossa saída? Já estamos com tudo aqui, com saída, transpondo, aerovia, pronto para cópia. Pronto para cópia, 5827. Autorizado Galeão, nível 340, Vectola da pista 10, curva à direita, saída Dael, após Dael voa Leda, após Leda direto posição Bidev e outra novembro 857 aí após conforme o plano. Frequência do controle 119.8, o código é o 5055. Autorizado Galeão nível 340, decola a pista 10 com curva direita, saída da El, após da El Lida, após Lida Pitev, Open November 857 e o controle 1198, o transponder 5055 José de 5827. Correto, está correto neste aproximamento táxi. Camarada, 7 no 30, 15 milhas para a posição Conde. Mantenha 130, prossiga com controle Caju no 203, boa noite, bom voo. Ok, prossiga com controle Caju no 03, grato, boa noite. Recife 330. 536. Autorizado Recife, nível 330, via 358. Decola pista 10, curva à esquerda, saída Fuca, Caju. Frequência do controle, 119.8, código transponder 5033. 30330, Dr. 58, decola da 110, curva à esquerda, Puca, Aracaju, controle 198, o transponder é 5033, 5723. Autorizado, 3561. Direto, bora, 3561, obrigado. Estou confirmando o controle 186 para o 398? Meia dúzia, confere. Obrigado. Boa noite, pronto para 4. Juazeiro, nível 350, pela Upper Zoom 19. Decola pista 10, curva à esquerda, saída Momo, transição flat. Controle 119.8, código transponder 5043. Utilizado Juazeiro 350. Aerovia Upper Zoom 19, decola da 10, curva à esquerda, na saída Momo, com transição flat. 198 ao controle com 5043, transponder, passaria 2234. Correto neste aproximamento táxi. Olá, Salvador, boa noite, 3258, tem que dar informação Romeu para Fortaleza. Boa noite, 3858, autorizado Fortaleza, nível 370, via Aprozumo 19, decola pista 10, curva à esquerda, saída Momo, transição forte, controle 119.8, código transponder 5052. Para reduzir para 2509 pelo centro. Velocidade é a critério do comandante. Ah, afirmativo, então velocidade é a critério. O controle 1198, 3258. Apoiamento correto nesta aproximação táxi. Gente, eu, 3258. Salvador, Oxanel 6320. Oxanel 6310, pronto para cópia. Afirmativo. Autorizado Recife nível 350 via 358. Decola pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Frequência do controle 119.8, código transponder 5047. Autorizado 350 para Recife, saída Puca, Caju, reforma 58, 198 ao controle, 5047. Correto, nesta para a senhora Metax. A 3152 foi na proa de TAP, desce ao nível 050. E TAP descendo ao 050, 3152. Salvador, tá 3662, boa noite, para a atualização de tráfego Natal. 3662, boa noite. Autorizado Natal, nível 370, via Tesouro 10. Decola pista no zero, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Frequência do controle 119.8, código transponder 5051. Autorizado Natal no nível 370, Pelampas e Puno Zero. Decolagem desce, curva esquerda, Puca, Caju e Açaíra. 198, controle 5051, transporte, 3662. Cotejamento correto nesta para acionamento de táxi. Ok, chama lá. Salo, boa noite, gol 1398. Golo 398, boa noite. Prossiga táxi via táxi Alfa aqui no pátio 3, o gate é o número meia dúzia. Alfa Kilo, pátio 3, meia dúzia. Gol 1398, obrigado. Afia. Solo tá 3662. Prossiga. Se eu confirmar, seria, não seria Puca de Pá, pra ela se encaixar aqui na Pesulu no zero? Confere, Puca transição Zipar corrigindo. Relativo, Puca Zipar, grato. Catango, aguarde para início do táxi. Aguarde. O meu Golf Vito, Solos 26, frequência livre estacional, boa noite. Os Catango, observe que tem uma aeronave ingressando no pátio, após estar livre o táxi via Papá, reposte para ingresso no 7. Sol Natal, Salvador, 3662 para o pushback, está na mesa no 03. 3, autorizado, reporte para o táxi. Fechou para o táxi, 3662. 4071, pronto para o estacionamento, posição de número 8. Na 8, mantém a posição, guarde para iniciar, será o número 2 no setor. Dois via mar e desça 2000 pés. O ajuste agora é 1012, reporte estabilizado, localizador. Afirmativo, via mar e 2000 pés, reporte no localizador 3152. Oscar Golf Serra, autorizado descida até 3000 pés, 1012 o ajuste. 3012, Golf Serra. Catanga ali mantendo o 7. Catanga, direção para a linha e mantendo o 7. Afirma, ali mantendo o 7, Delta Os Catanga. Ali mantém, Catanga. Paulo Salvador, passagem 222, 4 para o táxi, 39 PAB, 3 horas e 20, alternando o Fortaleza. Fortaleza, tudo com qual velocidade, ele copiou? Passarindo para o táxi, 39 a bordo, 3 horas e 25 de autonomia, terna Fortaleza. Copa, 321, Fortaleza, 39, autorizado para seguir o táxi via Juliette, Alfa, tem ponto de espera, pistinho 0, no ponto de espera, torre no 8, decimal, 62. Gente, livre táxi, 18,6 no ponto de espera. Vai 6748, desça 050, corrige, desça 3.000, 3.000 pés, com ajuste 1.012. Atenta tráfego sua posição de 3 horas 7 milhas, mesmo rumo, passando 065 e descendo Charlie 208. 3.012, web 6748. Oscar Golf CR, informação de tráfego, posição de 10 horas 7 milhas, 1 Nordeste, passando 10.000 pés e descendo, Boeing 737-300. O Vale Terra está com o tráfego aberto aqui. Passarei do 2224, equipamento número 2, confirme como recebe. 5/5. Obrigado. Valeu. Azul 4071, autorizado push, reporte para o táxi. Eu sou o Catango, livre da colagem no 7120 grau 089. Torre Salvador, boa noite novamente, passarei 2224, vai chegar pro outro ponto de espera. Boa noite, passarei 2224, mantenha um ponto de espera. Paxan 3662 com 090, Fortaleza, 2 horas e 50. Fortaleza 2,50 com 90. Afirmo. Ok, copiado, autorizado, prosseguindo táxi via Índia Alta para ponto espera, pistino 0, no ponto espera, tornando no 8, decimal, 612. 3,862, não, ponto espera. Uma boa noite, 3,62. Foi uma boa. Puxa, pega o estacionamento, é B5836. Vetor radar para evitar tráfego, curva esquerda, proa norte, esquerda proa 3, proa 360, limite ao curso localizador. Esquerda 350, contato celular. Controle Salvador, Papa Romeu, Delta Oscar Tango. Delta Oscar Tango, boa noite, contato radar na decolagem, suba ao 230, proa da posição Jamo. 230, proa de Jamo, Delta Oscar Tango. Torre 1918, meia bom pouso. 8336. Meia dúzia. 86, obrigado. 4071, pronto para o táxi, 115, a bordo 115. Economia D, 4 horas e 40 minutos, alternamos, esperamos.